10 curva esquerda, Pucas e par, 198 controle, 5107 transponder, gol no 600. Para o táxi com 1754 com 147 a bordo, 4 horas, alterna Fortaleza. Autorizado o táxi via Índia e Alfa no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 1014, bom voo, gol no 754. Índia e Alfa no ponto de espera, 895, obrigado, até daqui a pouco, 794. O cotejamento do 600 está correto? Correto, o portão é o? 2. Chama pronto, gol no 600. Chama pronto, obrigado. Salvador, boa tarde, gol 754, ponto de espera, dando zero, pronto. O Papa Romeu Tango, November Charlie, alinha e mantém a 1-0. Alinha e mantém a 1-0, Charlie. O gol no 600 na escuta. Prossiga. Poderia somente confirmar o nível autorizado e a subida paga? Opa, foi a 370, Pucas e par. Retornando da 10 com curva esquerda. Correto, chama pronto. Chama lá, obrigado. Oh, bravo, até o Victor, decolado aos 3-3, chama o controle em 19-8. Obrigado. Oh, boa tarde, ao Papa Romeu, bravo, até o Victor. Bravo, hotel Vito, boa tarde, contato radar, sua para o nível 400, Peixe Dael. 700 no Dael. Deixa eu chegar. 315, boa tarde, ação de identificação, autorizado, chegada a bom, se desça para 4.000 pés, estou tímido no 094, vigilante. Bom, 4.000 no 094, 3 arrastista. É bom, sim. Cifra 52, Juliette Alfa, teu ponto de espera da 10, lá 186 torre, 295 a torre, ponto de espera, 1014 ajustes, bom voo. 295, ponto de espera, 672, nome de Alfa. Chama centro Recife, frequência 1251, na alterna 3325, boa viagem. Gabriel Patão, controle Salvador. Romeu Papatão, controle Salvador. Na escuta, controle, prossiga, Romeu Papatão. Desça para 3.000 pés, estou tímido no 0-4. 3.000 sobre bonde? Road bonde. Desça para 3.000 pés, Romeu Papatão. Passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 1251, alterno 13325, boa vento. 251, alterna 3325, 8001, passa nível 150, chama centro Recife, frequência 12545, hotel 2685, boa viagem. 2545, tá 8001, graças ao trabalho. 6315, corrigindo, desça até o nível 070. 070, canal 6315. Serra aqui no Delta, decolado aos 37, chama o controle 119, décima 8. 198, quilo Delta. E você está remando aqui, o Marco Delta, ou a circuito? Curto da 107, vai ficar sujeito ao tráfego devido à aproximação de 1 hora, 107, Marco Delta. Autorizado, circuito, acionado padrão, 01, quais são? 01, 107, transponder. 0117, o controle 698 e 11895. Fiquei, Serra aqui do Delta, vou direto Coral, suba para o nível 160. Coral 160, Serra aqui do Delta. Controle, muito boa tarde, Alfa Papa Romeo, Tango November Charlie. Tango November Charlie, supra nível 100, perfil Coral. 100, perfil Coral. Controle, Serra Max Fox, passando a Coral da Barra, bem direção no Vera Cruz, Interlagos. Positivo, informe em Paripe. Sente, reportará. Trip 5400, desça para 2000 pés, o estoutímetro no 04, informe localizador. 2014, portará estabilizado 5400 da FIP. Controle. Prossiga, senhor. Informe tráfego, posição de 12 horas, 4.3 milha, cruzando nível 045 para o nível 160, nave Eco 50, Papá. Sente do tráfego, não tem visual, nem te esqueça. Torre web 672, ano ponto espera, pronto. 6721, ali mantém. Ali mantém, 6721. Tango November Charlie, confirme a velocidade que empregará? Está empregando a razão de 1500 pés agora com 120 nós. Decolado aos 40, chame o controle em 19.8. 19.8, boa. Ground, solid the ground. Over. 7.4, contato radar, sua para o nível 390, perfil Puka. Puka, 1.9.390, gol 7.5.4. Bravo, até o Vitor, passa nível 1.60, chame o centro Recife, frequência 1.251, hotel 3.325, boa viagem. Bom trabalho, obrigado. 4584, aprove Salvador Canoas, level 380, airway, your flight plan is upper with 58, Sorocaba, upper alpha 310, has to follow your flight plan route. Take off from 10, take off right turn, and I have the pathway, and then fly later. After fly Sagas position, intercept the airway. 5064, score code, and control the pathway frequency 119.8. Boa tarde, eu chamo M1141, cruzando 185 para 160, tem que levar a sua atista. 6141, boa tarde, sua identificação, autorizado de chegada a Bonf, desça para o nível 050, estou tímido no 04, vigilante. Estimativa descendo para 050 na Bonf, o Janer 6141. Score code correct is 5064. And the departure is Dael, Leda, then Sagaz. Dael, Leda, Sagaz. 4.5 0.6. 4.5 0.4. Time to start up. Lima Romeu, Romeu, boa tarde, a sua identificação, autorizado chegada a mar, desça inicialmente para o nível 060, ajustou o altímetro 10114, vigilante. 060-1014, Lima Romeu, Romeu. Romeu, 2345. 350, Maceió, está pronto, cópia. Autorizado Maceió, 350, rota periódica 58, decola da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, 51-10 transponder, controle 109-8. Curva à esquerda, radial 350, até 20 milhas, Aerojet 6721. Automático após 2000, curva à esquerda, interceptar radial 350 por 20 milhas. Positivo. Fala aí, Prada. 51-10, 51-10, chame quando pronto para o push acionar. Mantenha no 1500 pés, o estoutímetro no 0-4, corredor caixa pego, Paripe, Simões Filho, fone visual Carol, tudo que vai que certo. Estabilizado, 35400. Com pé de aproximação, chame torre, 108, 95, bom pouso. 18, 95, bom trabalho. Mantenha no 0-6-3-1-5. 315 desça para 3.000 pés, ajustou o altímetro no 014, farm localizador. 3.000 no 014, cruzará no lote, 6315. Maurício? É? Primo? Fala, primo. Aproximação, aguarde autorização de pouso. 5400. Clear via Amaral Arriva, dispatch level 070, QNH 10014, Ada 7. QNH level 070, QNH 10014, we are making 260 knots, restriction 0. Cervex Fox 7.4 milhas, está visual com a cabeceira no 7. Hamilton 10895, bom pouso, Sierra Mike Fox. Gente, obrigado, até daqui a pouco. 0 graus, 1-0 marcha. 400, gente. Gol 8-06, decolado 45, chama o controle em 19-8. 109-8, gol da 8-06. Oi, Salvador, Serra Mike Fox. Prossiga. Agora 6.8 milhas, senhor, da cabeceira no 7. Para instruções. Ok, ingresso final da 7, chama final de 3 milhas, Serra Mike Fox. Gente, Mike Fox. 806-190. Controle ao Tango, November Charlie. Tango, November Charlie, prossiga. Atingiu uma centena, senhor. A possibilidade de pôr ADR no destino. Aguarde. 200. Perdão, 200 já aprovado. Tá pronto? Pronto. 200, conquista autorizado. Decolando a 10 com curva direita. No perfil da Gol, levar após direto conquista. 5125 transponder. Controle 109-8. Ok, então, autorizado 200 na Gole, na Goleval após conquista, responde 5125, com curva direita após 19-8 é o controle, 35489 formará para posicionamento. E com, chame o controle para o posicionamento. O terceiro confronto, responde. 5125. Sim. Final, eu posso pousar depois dele? Não, continua a aproximação, tem outro tráfego para o final do 10, mas acho que está longe. Pode prosseguir com a aproximação do 17 e aguardar a livre pouso. Gente, Mike Fox. Gente, desça para 2.000 pés, vai passando. 2000 pés, eu derrubo a cara. Captando o curso localizadora, Chané, 63 e 900. Pede de aproximação, chame 2-18-95, bom pouso. 2-9-5, graças. Pouso na pista no SESC, 120 graus, com 9 nós. Bem, está autorizado o pouso então, Serra Mike Fox. Jones, é pro ti, obrigado. Torre Salvador, muito boa tarde, Serra 6315 LS, pista no zero. 6315, chame passando externo, trem baixar travado. 6315. Paripa. Paripa. Serra Kilo Delta, mantém nível 160, chama centro Recife, frequência 12251, não tem 3325, Serra Kilo Delta. 3325, Delta. Salve, Salvador. Boa tarde, trip 5400. Indicador externo, Chanel 6395. À esquerda, proa 350, limitar localizador Lima Romeu Romeu. À esquerda, 350, proloque, Lima Romeu Romeu. Chanel 6141, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 4. 4000 no 0 no 4, Chanel 6141. Salvador, boa tarde, o Chanel 6210, informação Quebec. Do Quebec, você é retorno de Veracruz? Pula. Sede de Veracruz? Salvador, por favor, o Fantasma. 140, sim, só um minuto. Corre 9, segura Recife. O Salvo autoriza o voo 1924 por inspecionamento? Inicialmente para o nível 070, ajustou o altímetro 10, 14. 614, ajuste, Mari, 10070, Oceaner 6210. Do Quebec Serra, vou direto, direto rotatório aqui do Quebec Serra. Rotatório, obrigado. Meu Papatango, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 240, meu Papatango. 37 Natal 090. Na proa 250, Romeu Batalha, 250. 250, Romeu Batalha. Lima Romeu Romeu, reduz a velocidade para 200 nós. Lima Romeu Romeu. Reduzindo 200, Lima Romeu Romeu. É, 320, reduz a velocidade para 210 nós. Going down 210, street 20. 5, 1421. Objeto 6721, passa nível 170. Chame centro Recife, frequência 12545, hotel 2085, boa viagem. 2585, 2085, obrigado, vou até amanhã. Controle Salvador, está passando o Vitorino de Andúria, boa tarde. Qual o problema? K37. Qual o problema do outro K? 06 Ok, você vai decolar da interseção até ou da cabeceira no zero? Iremos decolar da interseção. Ok, então táxi autorizado até a interseção, lá mantém a posição e chame pronto para o ingresso. Altímetro 1014, FK37. Samana, quanto espera da interseção, FK37? Interseção até, ok. Igual a contato, procura o Cadê o Serra. M2, 1085, pelo Quebec Serra. 895, na rota, Golf 677. Ok, Golf 677, está autorizado, chama táxi. Salve, Salvador, muito boa tarde, Gol 1333. 1333, só um minuto, Congonhas, aprovado 36. Aguarda, 1333. Para Salvador, Oceania 635, Nova Vista, boa tarde. 635, bem-vindo, prossiga via Alfa e reporte em São Juliette. Alfa Juliette, 635. Tá iniciando o voo 924. Gente, chama táxi. Eu vou táxi no 924. Mark 9-0, conforme falando, no Chile, 370. That 370 is fine, American 980. Okay, 5 minutes, please. We're standing by. Sequencing. Turn left, heading 010. Left turn, heading 010, 6320. Ima Romeo Romeo, curva à direita, pro agora 120, informe estabilizar localizador. Ima Romeo Romeo, desça para 3 mil pés. Direito no 20, descendo para 3 mil, reportar estabilizado, Lima Romeo Romeo. Canem 141, posição nessa pro, interceptar? Afirmativo, senhor. Sonar 6320, request lower. Turn left, heading 010, reduce your speed to 210 knots. Sonar 6320, we are in heading 010, maintaining 210 knots, and request lower, request descent. Roger, descend track level 050. 050, 6320. Austrália, 8740, controle, consiga. Para o regresso para a bateria de Salvador. Vicente, acione e transponde. Para Salvador, para o Salvador, bateria de 01. Prossiga. Estamos estimados aí para a nossa interceptação. 01, CIF, Brasília 380. Afirmativo, está pronto para 4. Brasília 380, confirmando a rota de interceptação do planeta de número 7. Afirmativo. Ok, Brasília 380, a rota de número 7 da planta 10, com curva à direita, seguida gole, transição OFITO, 5126, transponder, controle 698. Controle, vai chamar com estacionamento. Estou confirmando o transponder 5126. 5126. Fala, Chané, 6395, para ingresso na Juliette. 6397, 6395, mantém posição, portal previsto 03, estou com Airbus no pushback no setor. Ok, vamos manter posição, confirma, vai ingressar na Índia pelo 3, então? Não, mantém posição. Ok, mantém. O Goro 924 para o táxi está com 186 a bordo, autonomia 2 horas e 15, alternando Salvador. No Xané, tem livre pouso zona 0, vento 120 graus, zona 0 mais. Livre pouso, Xané 1141. 895, 1014 ajuste, puder repetir o dado novamente? Ok, vamos iniciar nosso táxi permanente, alfa, espera, 1072295. Estamos com 186 a bordo, autonomia 2 horas e 15, nosso internado é Salvador, voo 924. Afirmativo, voo 924, 186, 2 e 15, Salvador, tem um bom voo, prossiga conforme instruído. Gato. 08740, só com transponde 0161, confirme. Sim, esse é o próximo setor, estou com o Airbus da retaguarda, que tá no, vai iniciar o táxi, tem um Avianca para ingressar no 3, ok? Assim, após o Avianca, a gente coordena o seu início. Ok, obrigado. Então, 8740. 8740, chame agora a torre, 10895. Boa noite, 10895. O Lima Romeu Romeu estabilizado. Lima Romeu Romeu, chame a torre, 10895, bom pouso. 10895, obrigado, boa tarde. Romeu Patão, curva à esquerda, proa 120. Romeu Patão, conforme estabilizar o localizador. Romeu estabilizado, proa 120, pro Romeu, boa tarde. Controle Salvador, gol 9697, com a informação, Quebec. Chané 6320, turn right, heading 040. Descend to 3,000 feet. Heading 040, descending to 3,000, Ocean Air 6320. Chané 6210, reduz a velocidade para 210 nós. Já mantendo, está reduzindo 220 para 210, pode conseguir descida? 103. 10% direito da pista após aguardando a liberação do hotel, será autorizado o cruzamento, ok? Vai aguardar então a liberação da pista 8740. 070, na escuta para a prossiga descida. Positivo, desça para 3 mil pés. Prossegue 3 mil pés e 14, 62 a 90. 206, chame agora o centro Recife, frequência 12545, hotel 2085, boa viagem. 45, 2085, voo 1806. Romeu, patrão, condições de manter a presente velocidade até Simbra? 3.5, Chané 6, Chané 6210, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 345. Esquerda 345, 6210. Ele vai aproximar então para interseção Delta e aguarda a liberação para o cruzamento. Chené 6361, solo 57, libera a direita, chame solo 21-9. Direita 219, Chené 6141. Agora na 24, está pronto para o ponto cardinal 90. Mantenha o 924. Mantenha agora o 924. 2 Salvador, passando para o Vitorinha Juliette. Vitorinha Juliette, chame na rotatória. Para na rotatória, Juliette. 090. Right, turn it right, heading 090. Right turn, heading 090, Nr. 6320. How about the limit, please? Limite radio 320, Salvador Vila. Nr. 6320. Reduce at speed 180 knots. Flying down 180 knots, maintaining 3000, 6320. Channel 6210, desça para 4000 pés. Ajuste do altímetro na 04. 6210, reautorizado, 4 mil pés. 114. Ah, é lindo, por meio da rua Brite. A onda septa pisando 16, é conforme. 5124, transponder, controle operem 119, decimal 8. Estamos autorizados, está 360, peso do Luno Me, BHZ, direto CIV, pista 10, curva direita na subida Brite. Entendi isso aí, o 5124-19-8-4. Isso, é a subida, vai ser a Dael Leida, curva pela direita 10, Dael Leida, após Leida, voa Bridge. Agora entendi perfeitamente, Dael Leida, após Leida Bridge, obrigado. É, no 10, chega quando pronto para funcionar. Amarei. Ela liberou o eixo, força aérea? Afirmativo, tá na taxa Delta. Tá livre o povo Lima Romeu, vento de 130 graus com 11 nós. 130 com 11 autorizado, Lima Romeu. 6210, tá com 4 mil pés, mantendo 300 nós. O limite é o curso ou mantém a proa? 3 milhas. 3 milhas, 7 de julho. Zero da presente, o Chanel 6310. E o limite é o curso? Negativo, limite a radial 300 do VR Salvador. Pro 030, limitado a radial 300 Salvador, Oxenã 6290. Romeu, patrão, controle Salvador. Puta, prossiga, vamos matar. A aeronave está muito lenta, né? A gente vai tirar o senhor da sinal, ok? Temos tráfego para pouso, é para uma vetoração para novo sequenciamento, ok? Curva à direita, proa 180. Bom, nesse caso o Romeu Patrão vai optar pelo voo 07 mesmo. Modificação das regras? Afirmo, modificação das regras no momento. Vamos para a rotatória. Regras de voo modificadas ao 1600, da presente voo na proa rotatória. Desço para 1500 pés, Romeu Patrão. Será, graças ao Romeu Patrão. Temos só o Luizão Desmanove. Decolagem 8K37, vento 130 graus, 11 nós. FK37, cumpriu? Decolagem, FK37. Milhas Vitor de Agilete.